A Pro de Amor, para que você chegar na mão, reporte para a Betiba. Bom, chegou no 372, próximo ao ponto de caratão, no 0 Pro. Thank you, Vitor, eu sou aberto. Deixa eu falar, vou trabalhar aqui, ó. Vamos lá. Vamos 372, obrigado, aliás, e manter, deixa eu falar. Vamos no 372. Você é pro Nudu, na Azul 406? Ah. Quanto Tem um no controle. Eu tô com uma posição no recebo no radar. V4204, como que tenho 3 helicópteros na proximidade de Duna, 2 metros 503, o nome é o meu 3, na verdade eu preferi na proximidade. Certo, V4204, agora a flor de Duna. Passou estabilizado. Falar estabilizado. Tá passando o Golf, estilo Oeste, recebeu com campo? Afirma sim, senhores. Eu me trouxe na frequência noite, estima 95. 1895, por favor. Vamos ver se o Serra Lima também deve ter. O Serra Lima, desça e mantenha o meu vídeo 050. 0050, Serra Lima. Controle, bom dia, vamos no 372, decola, passa 2500, vamos cá. 1372, bom dia, contato aberto, bom dia, saiu da PUCA para o meu vídeo 370. Subindo ao nível 370, autoriza para onde Aracaju? Prezado Jama. Prezado Jama, obrigado. Mas como é que entra isso para 503 e ajuste no 019? CPT. Tá bom. 306, eu gosto de falar com você. Pergunta livre, Guardião Zero. Estamos zero, vento no 20 graus, 2 nós. Estabilizado Azul 4204. Azul 4204, põe o número 8 decimal 9. 18 no 5, Azul 4204, bom dia. Número 8 decimal 95, bom dia. Ah, 11895, ok, bom dia. 372, chame centro Recife, 126, decimal 85, alterne, 125, decimal 45. Centro Recife, 126, 85, alterna. 125, ativo, gol no 372, um bom dia. Eu mantenho no 027, mas... Salvador, bom dia, Azul 4204. Bom dia, 4204, continua a aproximação, vai de pista livre. Existe um helicóptero à direita da cabeceira no zero, no litoral afastado, 6.096, seu pulso. 7, tempo, Kers, na sua escuta, Azul 4204. 2095, e com os 35, chamando 208, bom viagem. 208, informação, é fácil, só na pista, tá? Só sobre a pista ou sobre a pista? É, sobre a pista, ela está tudo bem, estão cruzando a pista, assim, mais ou menos no médio da pista, mais ou menos, mas estão voando assim, cruzando, ela está baixa altura. Sim. Tudo 796 consegue com a decolagem ou aguarda a região da pista? Ah, o 2796 prossegue. Sim, 790 graus, 89, 300 decolagem, pista 90, 2796. Sobre a decolagem, 2796. 3.000 ajuste no 019. 3.000 ajuste no 019, que se arriba. Oscar Mike, sobre o farol, visual contrário, não, vai ficar a curva direita. Então, curva esquerda e passa a retaguarda do Embraer da Azul, nacional, Azul 4200, cruza a retaguarda do tráfego. Esquerda cruzando na retaguarda do tráfego, Oscar Mike. 04. Pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 8 mais. Leve de pouso, 4204. desça para 2010, ajuste no 019, autorizado na EOS, estamos 0, reporte estabilizado. 2000, com 19, autorizado, estamos autorizados para 3304. Do Serra Lima, passando externo, solicitando a presente cancelamento do plano de instrumento, base pela direção da sete. Está passando o marcador externo. 70 na base pela direção da sete, Serra Lima. Controle azul 2796, solicita nível 90. Prezado 190, 2796. Ok, Espalho mantém nível de voo 190, azul 2796. Tosca autorizado, tocar em MT, pista da 7, vem com 2-0 grosso posicionais, após circuito pela direita. Autorizado, Tosca em MT, após circuito pela direita, Serra o canto. Faço 2 mais 9, autorizado em MT, pista no 0. Alinhar MT, pista no 0 azul, 4, 2 mais 9. Pista 204, solas 4-8, chamando 2-9, de balada, lugar. 2-9, solas 3-0-4, eu mantenho muitos passos aí na pista. São muitos mesmo. Um pássaro morto sobre a pista, a senhora acabou de fazer uma verificação e recolheu um pássaro que estava morto, por isso a concentração. É, então deve ter alguma coisa aqui próximo, esse mais grande aí. Deve ter falado alguma coisa assim. Não, não, não, não, não. Confirme se o senhor deseja aguardar. Vamos solicitar que a senhora faça a verificação. Decola. A gente aguarda, azul 4299 aguarda. Sim, estou com a remissão 5 horas, fica a seu critério, direita ou esquerda? Você vai fazer o circuito pela direita, Serra Oceano. Você chame para girar a base pela direita, Serra Oceano. Chamará para girar a base, Serra Oceano. Gente, eu tenho escuta permanente César autorizado, Tocaia RMT, do Estado, com 7, vai para 40 graus com 9 graus. Autorizado, toque em RMT, Serra Rosada. Fique atento a dois tráfegos helicóptero Alfa Serra 50 da polícia sobre o Lapinha, próximo aeronave. Quem já superou mesmo de tração da Alfa, transporte mais. Pega o chefe do KMC 56, circuito pela esquerda e direita. Pela esquerda, pega o senhor. 7, chama para ir da base. Chamar a partir da base, senhor. Só que arremete ou pouso final, segue o teste. Pouso completo. Estou autorizado, pista na 7, vai 1.40 graus, não mais. Autorizado na 7, terra o teste. km da caixa livre estacionar. Chama 63 no Uno, bom dia, identifique, desça para o nível 050, chegada 11. Afirmativo, voe direto com. Mega 229, Echelon is impeccable, do you burst on the field? Copy, burst on the field. Ela tem que sair das 59 e meia? Eu já esqueci, eu sou de 52 para o final IMS que saiu no zero. Com curva pela direita, o Ela Pro é 290, ou será 59 e meia? Direita 290, 59 e meia. 59 e meia, desça para o nível 100. já do nível 100, 59,6. Número 230, identifique e desça para o nível 060, chegada a Bonesa. 060, possibilidade de ITAP? Autorizado ITAP. Obrigado. Décimo 4,0 graus do traje. 99, 30, decolagem, pista no zero, vento no 4,0 graus, 8 nós. Decolagem, pista no zero, 4,0 graus. Após a decolagem, suponha 1 ou 4,0 devido ao tráfego cruzado da terminal. Força 3179, sobre o módulo lá em São Paulo. E 4,299, após a decolagem, restrito no 4,0 devido ao movimentação da terminal. E após a decolagem, 4,0 restrito, azul 4,299. Trezena 79, obrigado, alinhar. Manter, pista na zero. Abre uma linha no zero, Trezena. Alpha 29, from West Monal, sail to 2015, 2019 and clear. Final to runway 10, report established. Get down to 2,000 feet, clear to the approach, and report to when established, American 2,900. Always good afternoon, how about 2,000? Professor Salvador, bom dia, Papa Romeu Silva Serra Lima, decolou da 17, sai da Ramon. Silva Serra Lima, suba para o nível 0, 90, contato a dama de coragem, Silva Serra Lima. Gente, confirme, viu? O Kilo Serra Lima, se considera a restrição, subiu 180. Gente, 180, Kilo Serra Lima. 299, Kilo 07, 90, 29, controle. Bom, hoje. 208, azul 4299, obrigado. Bom trabalho. Controle Salvador Azul 4299, decolado passando 1.500 pés. Azul 4299, contato radar na decolagem, suba ao nível 090 também. Para 090, Azul 4299. Turno 230, desça para 3.010, ajuste no 09. Para 3.010, na 09. Fica mais uma meia, atinge o nível 100. Fica mais uma meia, atinge o nível 100. Serra Lima, voe direto à posição Elefa. Direto Elefa, Serra Lima. Quatro dois nove nove, voe direto Leda. Direto Leda, azul 4299, subindo restrito ao 090. 4299, tráfego 12 horas, 10 milhas, mantendo uma centena no rumo oeste, é um Alfa 29 Super Tucano. Atento, azul 4299. 4299, tráfego superado, suba para o nível 340. Livre atenção ao nível 340, azul 4299. Controle, bom dia, tá, 3179. 3179, sua 320, saída Arbor 1, Salvo 1, transição ótima. Salvo 1, pode mandar salvo? Afirmo. Obrigado. Sotéria 5916, desça para o 080. Autorizado no 080, 59 da manhã. Chamei a 6311, reduza para 2209. Capital Approach, American 229, as established on the approach, field in sight. America 229, contact tower frequency 118.95. 118.95, America 229, today, sir, thank you. Azul 4299, está presente e voa direto posição Motiva. Direto Motiva, Azul 4299. O Xené 6311, retorno para sequenciamento, curva direita, curva 230, limite a magnética 100, destino. Sotéria 5916, desça para 4006, ajuste no 019. 37.6, poderia fazer um ajuste? 0019. 0019, 1230, desça para 2010, ajuste da altímetro no 019. Após desvio direto do autorizado LS, reposta estabilizado. 2-6, Luna, chamada estabilizada. É 311, desça para 3.010. Ajuste de altímetro 0019. 3.010, descendo agora 0019, curve à direita para o norte, limite a magnética 100 de cima. Direita para o norte, limitado pela magnética 100, prefere se tornar. Na boa estação. Passarei da 312, na final, é o 757 da América. Depois da passagem do meio, autorizado a linha, Lima manter, por favor. Pois, o tráfego 757 da América, linha manter, 1-0, na 312. 63-11, para interceptar o curso do localizador, curva esquerda, eu estou a 160, reporte estabilizado. 160 para estabilizado, 63, 11. 50 para 2.100, o LS está autorizado. Rotaéreo 5916 para interceptar o curso do localizador, curva direita, proa 070. Reduza para 200 mais. Direita 070, reduzindo para 200. Centro Recife, 125 decimal 1, OTR 123 decimal 8. 251, backup 232, azul 429, trabalho. Prossiga, 3179. Poderia voar a máquina, o Dezan? Eu tenho o perfil da saída, o tráfego que o precedeu na decolagem é o Embraer 190. A mesma saída. Ah, obrigado. Chame de 230. Chame de 230, chame de 8, decimal 9. 8, chame 6311, reduza para 1809. 1809, chame de 230. Salvador, 1230, estabilizado em 3. 1230, boa. Retorno 4-0, próximo, próximo, e vai, pista livre. Aguardo. Papai Romeu, Quilo Serra Lima, chame centro Recife, 126, decimal 0, OTR 128, decimal 8. Sente, centro Recife, 126, 0, alternando 128, decimal 8, sincero. O 059 no meio, desça para 2-3, autorizado LS, ajuste no 0 no 9. Para 2.100, a comunidade de Odeste, o Patrona, chame a 31, final da 1-0. 31, reduza para aproximação, chame torre, 1 no 8, decimal 9. Reduzindo, 6-1, 2-9. Patrona, Salvador, bom dia, chame a 3-2, recola a sua escuta. Procera 5-9, 1 no meio, reduza para aproximação, segue a 2-3-2-0, a meia dúzia de vidas. A sua frente, na final, com 1 no 8-0 de grau de crítica. Hoje é 6312, contato radar na decolagem, turma nível 350, Santa Cruz, a transição a você. Ao 350, Ponta Rua, só uma possibilidade de Vargas comprou de Jamo ou Aracaju? Oi, Jamo. Jamo, muito obrigado. Se possível, agradeceria se tornar o Pro do Ronda Fox para nós. Obrigado. Obrigado. 9196, Xame Torre, 198, decimal 95. Xame Torre, 118, 95, decimal 96. Cara 2596, continua a aproximação, é Samaria que está livre. Vento 90 graus com 8 metros. Para a esquerda, parte militar no corte de potência livre.